É muito alto o preço do seu primeiro, mano. Muito alto o preço do seu primeiro. Se for pelo mal, não vou pagar. Se for pelo mal, pelo bem. E vou além. Sobreviver aqui é foda. Só quem é, sabe? Zona Centro SP, onde aprendi a maldade. Só eu sei o que já vivi. Vi sentir o frio rasgando a carne. Gambé planejar a maldade. O sangue aqui é de verdade, não é novela, parceiro. O preço de ser o primeiro geralmente é caro, para ser o melhor se destacar. Geralmente mais cara de copos você vai escalar, mas fazer o quê? A lei aqui é sobreviver, mas vou vencer. Ser o melhor, bem sucedido, ser o exemplo não exibido. Juramento consegue, morou, aquele que desacreditou. Tanto sentido de ação morou. E todos os soldados do rap, corre na grade, chegue comigo e gritem roubo. Vou vencer. Sei que tem barreiras, alguma não são brincadeira. Mas quem sai do SOS não sai chorando da cena. Sempre a mil, sempre a mil. Corre, consegue, vai vendo. Longe do jogo do inimigo, eu não pagarei o preço, pois eu sou um vencedor. A rua me treinou pra ser um lutador. Eu sou um vencedor. A rima é minha arma pra enquadrar o doutor. Não posso desistir, pois demorou. A rua me treinou pra ser um lutador. Não posso desistir, pois demorou. A rima é minha arma pra enquadrar o doutor. Vitória, derrota, duas faces da mesma moeda. Um vacilo meu é o que o sistema espera. Minha mente pode ser um armamento tenebroso, oficina do demônio ou máquina de sonho. Importa se é o que eu prefiro lutar e ser vencedor. Dona Yuka criou um guerreiro e a rua aprimorou. Sem medo enfrentar a guerra, aqui ninguém arrega. Aí panela de cu, vixi, agora é guerra. Sou melhor, nem quem tentar nem rimar. Caneta e bombeta, ser o que eu sou. Diariamente na cena, se para a tela do cinema, só beat curtiu. No evento do rádio, sua banca aplaudiu. Puta que pariu, é foda. Eu sei que você se incomoda com o vadio que anda com o mendigo. Dormia na caixa de papelão no sertão. Para emoção e tomo com o dono do trono. O barato é louco no dia a dia de ser um vencedor. Pois eu sou um vencedor. Na rua me treinou pra ser um lutador. Eu sou um vencedor. Aqui é minha arma pra enquadrar o doutor. Não posso desistir, pois demorou. A rua me treinou pra ser um lutador. Não posso desistir, pois demorou. A rima é minha arma pra enquadrar o doutor. Não posso desistir. Memória dos manos que se foram. Não posso desistir. Memória daqueles que acreditam. Não posso desistir. Pela honra da periferia. Não posso desistir. Sou mais soldado nessa guerrilha. Não posso desistir. Por Deus que me ilumina. Tem gente que quer ouvir a verdade da vida sofrida. Periferia, coisa de louco. Pra aquele que não conhece. Na norte, na sul, na leste, no oeste, quem liga conhece. Sempre há um sofredor. Uma mãe que chora. Um crente que ora. Alguém cheio de droga. Alguém no caixão. Isso é minha missão. Pregar a verdade com ela e nada mais. Impossível encontrar a paz. Longe do jogo de Satanás. Não posso desistir. Demorou. A rua me treinou pra ser um lutador. Não posso desistir. Demorou. A rima é minha arma. Vem com a doutor. Mano, pra mina que bota no pé. Tão ligado qual é que é. Mano, eu vou que vou. Pois eu sou um vencedor. A rua me treinou pra ser um lutador. Pois eu sou um vencedor. A rima é minha arma pra enquadrar o doutor. Não posso desistir. Demorou. A rua me treinou pra ser um lutador. Não posso desistir. Demorou. A rima é minha arma pra enquadrar o doutor. Pois eu sou um vencedor. Representando o muro das ruas da cidade de São Paulo. Pois eu sou um vencedor. Enquadrando o sistema, porco aí congela, que é mãos ao alto. Não posso desistir. Pois demorou. Pela honra de todos os manos e minas que acreditaram em mim. Não posso desistir. Pois demorou. O hip hop é uma guerra, então tô nela até o fim. Pois eu sou um vencedor. Pois o guerreiro difere o cajela na guarda injusta e não amarela. Pois eu sou um vencedor. O rei foi traído, já sangrou nessa terra. Não posso desistir. Pois demorou. Salve trilha sonora do gueto, facção racional. Não posso desistir. Pois demorou. Salve André do rap, tubarão, jabaguara, breque. Pois eu sou um vencedor. Pra quem queria te ver derrotado, parabéns, Alex Street. Você é um verdadeiro vencedor, guerreiro. Sloop Me Mixtape, a revolta dos humildes. Só quem é. Remember, can't stop, party.